agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central, sua noite no melhor estilo. Olá, Brasil apaixonado! Como é que foi o seu final de semana, hein? Um abraço a você, meu amigo, a você, minha amiga. Pode aumentar o volume do seu rádio e preparar o seu coração. Eu sou o Ailton Moreno e a partir de agora estou chegando, mas com muito carinho, com muita emoção. Vamos juntos começar o nosso programa. Hoje é segunda-feira. Eu espero fazer um programa apaixonante para você amar aqui na trilha sonora do seu coração. Vamos juntinhos começando o nosso Encontro Central. Amando, se apaixonando, vivendo durante 2 horas com muita música bonita, aquelas mensagens apaixonantes dos recadinhos do coração e, claro, também a nossa linda tradução. A partir de agora, começa aqui o nosso Encontro Central, a trilha sonora do seu coração. I'm so lost.

Encontro Central, o encontro de todos os amores, o encontro dos apaixonados. Daqui a pouquinho nós vamos estar de volta com os recadinhos do coração. Envie o seu também para o nosso site, ouvintecentral.com. Me aguarde que eu já volto com os recadinhos do coração. Olá, apaixonados, namorados, amores. Mais do que um sentimento, o verdadeiro amor é um compromisso. Mais do que uma emoção, o amor é devoção. Estamos de volta com você aqui no nosso Encontro Central, trazendo a partir de agora belas canções de amor e, claro, os recadinhos apaixonantes. Se você não enviou o seu, aproveite, mande o seu recadinho para o nosso site, ouvintecentral.com, porque está no ar os recadinhos do coração. Recado do Lúcio para Mariane. É maravilhoso sentir que o nosso amor está presente em todos os momentos, em cada coisa que fazemos, a qualquer hora, em qualquer momento. Sei que esse sentimento nos estimula para enfrentar qualquer barreira, qualquer obstáculo. No amor, não tem barreiras, porque eu te amo. Eu vivo apaixonado e te amo de verdade. Recado de Adriana, especialmente para o Ney. Quero te dizer que o nosso amor vai além das fronteiras do pensamento e acontece em cada ato que fazemos, em cada gesto. Eu sou feliz por isso e vejo que você também é. A felicidade é isso, são pequenos momentos, pequenos gestos. É a certeza da minha parceria, da parceria, do companheirismo, do carinho e do afeto entre eu e você. Encontro Central. Mas eu nunca saberia o que um dia se revelou quando te vi. Amor, o amor estava aqui, mas eu nunca saberia do que um dia se revelou quando te vi. From here, won't let me out of your arms' reach. afraid it I'll disappear. Forget about everyone else. Remember me. Remember me. Escape safe reality. Join my dangerous dream. Estamos apresentando Encontro Central. He could be a sinner, arch gentleman. He could be a preacher when your soul is down. He could be a lawyer on a witness stand. But I'll never love you like I can. He could be a stranger you gave a second glance. He could be a trophy of a one-night stand. He could have your humor, but I don't understand. 'Cause I'll never love you like I can. Maybe he's a mantra, keep your mind in trance. He could be the silence in this mayhem. But then again, he'll never love you like I can. I love your demons like devils can. If you're self-seeking, an honest man. He stopped deceiving, lonely. É maravilhoso sentir que as canções de amor estão presentes em todos os momentos, em cada hora de nosso programa. Juntinhos, vamos vivendo o nosso encontro central. Agora tem uma canção para você se apaixonar e viajar no tempo. Quer matar saudades? Aumenta aí o volume e se apaixona. O amor está no ar, apresentamos Encontro Central. Be in my eyes, and I couldn't see for fire. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Lama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you. The angels cheer because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear all the angels cheer because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You just say those words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's so perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away. Central.

Encontro Central, o programa que toca o seu coração. E a paixão tome conta dos corações apaixonados. Que o amor esteja presente em sua vida e de quem você ama. Aqui no nosso Encontro Central. O coração batendo mais forte. Encontro Central.